Yes. Fabrizania Leste, boa noite. Boa noite, Sete Sul. Boa noite, Sete Sul. Boa noite, Sete Sul. Boa noite, Sete Sul. Boa noite, Sete Sul. Obrigado. Salvador, eu vou 172, Fabrizania Leste. 172, que legal, 107, autorizado pouso, 10, vento, 10 graus, 2 nós. Pouso na pista 10, 1017, ajuste voo 172. Eu falo da 54, direito, ataque de Alfa Juliette, Proton 2, na minha escuta. Alfa Juliette, Proton 2, na sua escuta, ou não, na sua escuta. estação do serviço chegada bomba de 1 para o nível de voo 050. Após Motiva, Transilume 0, até Tango Bravo Eco, Sabaté, código transponder 5461, controle 1208. Demanda só a subida, salvo. Salvo, Serra Alfa, November, Vitor Oscar, Salvo 1, transição Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Autorizou 360 para Guarulhos. Decolando da 10, primeira curva direita. Tango 1, Motiva. Na Cedro 10, Salvaté, 5461, 1208. É isso? Correto, voo 163, chega pronto para o estacionamento. Estamos aí na posição 8, obrigado. Alfa para 2 noções, ajuste no voo 7, autorizado pela ILS, ponto estabilizado. Começa a medicação de fazer chegada ou mais um para dois notórios e ajuste no zero no Altimão 812, QLS 10. 1-1-8-1-2, autorizado pouso no 0, vento variável 019. Pouso no 0, boa noite. Oito, no solo aos 22, libera a direita, o taxi via Alfa, chameante da Juliette na minha escuta. Sangue autorizado, sinal IMS, ponto estabilizado. O Lula suspende a transa de cérebro na nossa companhia, ingressando via Juliette para o portão 3. Alinhar do colapso, estão no zero, vento calmo. 1973, vou direto pro base. Direto pro base, gol. Alô, Alves 32, libera a direita, táxi Alfa, aqui o 43, posição 2, Romeu na Misco. 173, chama centro de Cifra, frequência 125, sinal 1.